plane won't take you. I want something you understand to make us stand proud, and nothing else can. From the mountain to the valley, from the ocean to the alley, from the highway to the river, one emotion to deliver, one heart, one way, one love. To share but not to chain, that's freedom. It's the song of the heart, it's the place in the mind, a light in the dark, that's freedom. It's the reason to live, and after the rain, we can do a spark, that's freedom. It's the measure of trust, when love is alive, it's tender and just, that's freedom. It's all love is about, this opening up, and letting it out, let freedom ring. That's freedom.

won't do. Will you raise me up? Will you help me down? Will you get me right out of this godforsaken town? Will you make it all a little less cold? I can do that. Oh, I can do that. Will you hold me safe? Will you hold me tight? Can you colorize my life? I'm so sick. Can you make it all a little less old? I can do that. Oh, oh, now I can do that. There's some magic with your own two hands. Can you build an emerald city with these grains of sand? Can you give me something I can take home? I can do that. Oh, oh, now I can do that. You cater to it. That it's time to move on. I won't do that. I won't do that. I know the territory up and around. It'll all turn to dust and we'll all fall down. Sooner or later you'll be screwing around. I won't do that. No, I won't do anything for love. Oh, I would do anything for love. I would do anything for love. But I won't do that. No, I won't. Boa noite, estamos na web rádio Mental Morfose. Este é o Riff Service e eu sou o One. E o programa de hoje é dedicado ao hard rock melódico e ao AOR. E vamos iniciar com uma das bandas grandes deste estilo. Estou a falar-vos dos norte-americanos Survivor, que tiveram alguns sucessos como Eye of the Tiger ou Burning Heart, fizeram parte da banda sonora de dois filmes da saga Rocky e também tiveram outros sucessos como esta música que vos apresento. Para vocês, Survivor, High on You. Teacher, E após Survivor, ficamos com os escoceses Strange Ways e a música Dance With Somebody, música retirada do álbum Native Sons. E terminamos esta primeira sequência de músicas do Riff Service com Tom Kimmel e a música True Love, música retirada do álbum 5-2-1. E vamos agora para a segunda sequência do nosso Riff Service e vamos iniciá-la com uma banda não tão conhecida. Estou a falar-vos dos Coney Hatch. Para vocês, Coney Hatch Boys Club. E após Connie Hatch, ficamos com Bricklin e ficamos com a música Sleeping Dream. E terminamos esta sequência com os germânicos Fair Warning e a música Angels of Heaven, música retirada do álbum Four. E vamos agora para uma nova sequência, e vai ser a primeira sequência de baladas deste nosso Riff Service. E vamos iniciá-la com uma banda norueguesa. Estou a falar-vos dos Da Vinci. Os Da Vinci iniciaram a sua carreira nos anos 80 e a memória das suas músicas ficou perdida nos anos 80 porque eles nunca conseguiram sair do underground. Para vocês, Da Vinci, Young Desperado. Without you, it takes two. Don't know about the future. I can tell about the past. Feels so far away. So far to go. I need to make my another life and try to do it right. Tired of running away, running alone. I don't wanna hide. I'm a young comes from inside myself. Have been fighting so long. Try to be strong. I don't wanna lose. I hope the future will bring a brighter day. Need another. I'm a young desperado. try to understand. Even though it hurts so bad, yeah, baby, you know there's a heart going out tonight. Baby, you know estamos na web rádio Mental Morfose e este é o Riff Service. E nesta sequência de baladas, após Da Vinci, ficamos com os suecos Say e ficamos com a música Under Your Spell. E terminamos esta sequência de baladas com os Dream Hunter e a música Keep the Fire Burning, música retirada do álbum Bad Attitude. E vamos agora para uma sequência com três nomes femininos e vamos iniciar com aquela que eu considero a camaleona do pop, já que Cher, ao longo dos anos, passou por várias influências, quer musicais, quer visuais. Nos anos 80 e no início dos anos 90, Cher apostou no rock, no hard rock e no AOR. E, nesta época, trabalhou com nomes como Richie Sambora, John Bon Jovi, Desmond Child, Diane Warren, entre muitos outros. Para vocês, e do álbum Love Hurts, Cher, Who You Gonna Believe? Yeah. I'm not afraid to die. our feeling is this. Electricity flows with the very first kiss. Like a break in the clouds and the first ray of sun. I can feel it inside. Something new has begun. And it's taking control of my body and mind. It began when I heard I love you for the very first time. For the very first time. This night, this love, all the sweetness I feel, so mysterious, yet so incredibly real. It's an uncharted sea, it's an unopened door, but you gotta reach out and you gotta explore. Even though you're not sure till the moment arrives, there he is, and you know you're in love for the very first time. For the very first time. And baby, when I met you, every feeling I had was new. Nesta sequência de vozes femininas, após Cher, ficamos com Fiona Flanagan e ficamos com a música Where the Cowboys Go, música retirada do álbum Heart Like a Gun. E terminamos esta sequência de vozes femininas com Robin Beck e a música First Time, música que no final dos anos 80 foi música da publicidade da Coca-Cola. E vamos agora para uma nova sequência e vamos ter três nomes que não são assim tão conhecidos. Vamos iniciar a sequência com os White Heart e do álbum Vital Signs vamos ficar com a música Draw the Line. Para vocês, White Heart, Draw the Line. Stepping over the boundary into the world of compromise. E após White Heart, ficamos com Sky of Forever. E do álbum Sky of Forever, ficamos com a música Carry On. E terminamos esta sequência com Streets e a música Lonely Woman's Cry. E vamos agora para uma nova sequência e vamos ter três bandas de três países latinos. E vamos iniciar com os brasileiros Marina. E do álbum No Regrets, lançado em 2016, vamos ficar com a música Forever. Para vocês, Marina, Forever. Estamos na web rádio Mental Morfose e este é o Riff Service. E após os brasileiros Marina, ficamos com os portugueses Nórdica. E do álbum Rebel Heart, ficamos com a música Rebel Heart. E terminamos a sequência com os espanhóis 91 Sweet e a música Hurt and Pain. E vamos agora para a penúltima sequência do nosso Riff Service. E vamos ter uma sequência com três nomes que são conhecidos por quase todos os fãs de hard rock melódico. E até posso dizer que alguns são conhecidos por todos os fãs de música. E vamos iniciar com Michael Bolton. Sim, o mesmo Michael Bolton que ficou famoso a cantar baladas e músicas soul. Nos anos 80, Michael Bolton estava no rock, estava no hard rock. E do álbum Everybody's Crazy, vamos ficar com a música Everybody's Crazy. Para vocês, Michael Bolton, Everybody's Crazy. Blazing sky, I'll be where the eagles flying higher and higher. nesta sequência, com nomes mais mainstream, após Michael Bolton, ficamos com John Parr e ficamos com a música St. Elmo's Fire, Man in Motion. E terminamos esta sequência com Michael Sweet e a música Take Me Home. E Michael Sweet é o eterno vocalista do Stryper. E vamos agora para a última sequência do nosso Riff Service. E no Riff Service, dedicado a hard rock melódico e AOR, terminamos o programa com uma sequência de baladas. E vamos iniciar com os suecos Diamond Dawn. E do álbum Overtime, vamos ficar com a música Crying. Para vocês, Diamond Dawn, Crying. We are living in the question, oh, the time has come, and you know that you're the only one to say, okay. Where you going, what you looking for? You know those boys don't wanna play no more with you. It's true. Maior sucesso da carreira dos Night Ranger que terminamos o Riff Service de hoje. E nesta sequência de baladas final, iniciamos com Diamond Dawn e a música Crying. Continuamos com os Huston e a música Talk To Me, música retirada do álbum 2. E terminamos com Night Ranger, Sister Christian, música retirada do álbum Midnight Madness. E é com Night Ranger que me despeço do Riff Service de hoje. Desejo-vos a todos uma ótima semana e deixo-vos um forte abraço. Estamos na web rádio Mental Morfose. Este é o Riff Service e eu sou o One. Rock on! Another hard day in the city. Sweat pouring down, no, it isn't pretty. Working your fingers to the bone. Trying to get blood from a stone. Whipping cracks just like thunder. Some survive, but most go under. live again. I can't help myself feel and come back every day. Wake up the morning sun and surrender your head.